Vivemos num mundo cheio de corrupção. Para comprar um tribunal basta ter grana na mão. Homens em destaque na sociedade, mas em seus corações mora a crueldade. Sem nenhuma compaixão pelo seu semelhante, pois a ganância pelo dinheiro domina suas mentes. Sem nenhum temor do criador do universo, prejudica a todos e se acha muito esperto. Mal sabe ele que está sendo filmado, que todos os seus atos estão sendo registrados, e um dia terá que dar conta de tudo. E o dinheiro desta vez não poderá ser seu escudo. E aí, qual será a sua explicação? Diante de Jesus, o juiz sem corrupção. Dia do juízo final, qual será a sua ficha? De um justo ou de um marginal? Dia do juízo final, qual será a sua ficha? De um justo ou de um marginal? Dia do juízo final, qual será a sua ficha? De um justo ou de um marginal? Dia do juízo final, qual será a sua ficha? Você humilha quem está abaixo de você, e o orgulho não deixa seus erros reconhecer. Com sua esposa é infiel, e aí doutor, ainda quer morar no céu? Quando pregam sobre Jesus, você se recusa a ouvir, pois se julga muito culto e diz: desse assunto não preciso me instruir. Sempre guiado pelos pensamentos, comete vários pecados sem arrependimento. Diante dos homens mostra personalidade, mas aos olhos de Deus está uma calamidade. Dia do juízo final, qual será sua ficha? De justo ou de um marginal? Dia do juízo final, qual será sua ficha? De justo ou de um marginal? Dia do juízo final, qual será sua ficha? De justo ou de um marginal? Dia do juízo final, qual será sua ficha? De justo ou de um marginal? Dia do juízo final. Justo, marginal, dia do juízo final. Justo, marginal, dia do juízo final.